Sessão das Seis. E aí, ouvintes da Rádio Fiscar, é mais um Sessão das Seis que está começando agora. Nessa quase última... Não, nessa sexta-feira de meados de dezembro, né? Uhum. Hoje 11 de dezembro. Exatamente, isso. 11 de dezembro, quase metade do mês. Você está ouvindo aí a gente, 95,3 FM, na cidade de São Carlos ou de qualquer outra cidade, qualquer outro lugar do planeta ou fora do planeta, www.radio.fiscar.br. Quando você estiver viajando, você pode entrar pelo site. E é mais um Sessão das Seis que começa. Eu sou Maurício Zatoni e continuarei aqui com vocês, junto com mais duas pessoas muito legais, na próxima uma hora. Eu sou a Ana Kiel, aqui ao vivo pela Rádio Fiscar 95,3 FM. E aí a gente vai ouvir então agora, começando o programa Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras na Rádio Fiscar. Eu sou o Thiago Rigolino, e sempre a gente diz aqui os contatos, que vocês quiserem falar pra gente as músicas que vocês gostam, dos filmes que vocês gostam, indicar pra gente. Tem o e-mail do Sessão das Seis, que é sessãodas6@gmail.com. Também tem o MSN da rádio, você pode falar com a gente aqui ao vivo, que a gente tá na MSN, que é rádio@hotmail, isso, Maurício? Rádio Fiscar. Rádio Fiscar. Hotmail.com. Isso. Ou então também pelo nosso blog, que é o sessãodas6.blogspot.com. Exatamente. Lá tem o podcast, tem os outros programas antigos, dá uma olhadinha lá. Também faça um comentário. Sempre serão bem-vindos. E a gente no Twitter, né? Não se esqueça. Isso, arroba Sessão das Seis. Isso aí. E agora a gente já vai começar com a sessão ouvinte, né? A parte que a gente sempre começa o Sessão das Seis. E na sessão ouvinte de hoje nós temos o Felipe André, que no caso é o meu irmão, né? Que está em outra cidade. Felipe, está ouvindo a gente? Opa, tô ouvindo sim. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. Fala aqui pra gente. Qual que é a música que você escolheu e, principalmente, qual que é o jogo de videogame? Eu não falei para os nossos ouvintes hoje, mas o programa de hoje é especial videogames. Eu escolhi Rockefeller Skunk, do Fatboy Slim, acho que é do FIFA 99 ou FIFA 2000. Isso, FIFA 99, é isso? Exatamente, isso. 99. E por que você escolheu essa música, ou o jogo, fala pra gente do jogo. Esse jogo me lembra muito a minha infância, né? Foi um dos primeiros jogos que eu tive de futebol pra videogame. Qual que era? Era pro Nintendo? Não, é... Esse era pro PlayStation 1. Isso, PlayStation 1. Aí, provavelmente era pro Thiago também. Exatamente, aí jogava em dupla e tal. Isso. Foi um jogo que marcou bastante a minha infância. E ainda era de um DJ que hoje eu descobri que é um ótimo DJ, muito famoso. De repente eu ouvia ele quando criança ainda. Ficou essa música na sua memória e só depois você foi reconhecer quem era mesmo. Exatamente, o cara que fazia. Eu fui conhecer quem era ele, né? Certo. E, Felipe, você joga muito videogame ainda ou com menos frequência? Hoje eu jogo muito, jogo Nintendo Wii atualmente. Qual que é o jogo que você tá jogando assim? Jogou ontem? Não, ontem, sei lá, semana passada. Eu tô jogando bastante Call of Duty. É. E principalmente os jogos do Mario, né? Atualmente eu tô jogando um jogo do Mario que é de... Um jogo... De corrida? Ou de futebol? Isso, era Super Mario Kart. Ah, de corrida. Isso, eu jogo bastante. É um jogo que vai em bastante gente. Isso. Pra Wii. É. Pra Nintendo Wii, exatamente. Caramba. É um que você pode jogar online, né? Isso, você também pode jogar, online. Com pessoas do mundo inteiro, né? Exatamente, dá pra jogar com muita gente. Ah, tá. Ok, então, obrigado, Felipe, pela sua participação. Continua ouvindo aí a gente, né, pela Rádio Fiscar. Oh, claro. Confere agora a sua música aí, The Rockefeller Skunk. Oh, né? Pode deixar. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Falou. André. Vamos ouvir. Fatboy Slim, The Rockefeller Skunk. Tchau, tchau. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. Isso aí, ouvintes, a gente acabou de ouvir Rockefeller Skank do Fatboy Slim, uma indicação do Felipe André, nome legal, igual o nosso Thiago Alexandre Rigolino aqui. É pra combinar, né? Ana Tereza. É, a nossa Ana Tereza aqui também. Gabriela Maria e Laura... Maurício Lucas, comece a falar do programa de videogames, por favor. Isso aí, na sessão de ouvir, na sessão da 6 de hoje, a gente vai falar aí de um produto da indústria de entretenimento, né, uma mídia, que é bem característico das gerações mais novas, né? Que é o videogame. E mesmo tendo sido aí uma plataforma, um tipo de entretenimento que se disseminou bem recentemente, aí, tipo, a partir dos anos 80, tem registro de que o primeiro jogo de videogame ele foi lançado, experimentado, em 1958, chamava Tênis para Dois, em que um cientista dos Estados Unidos ele transformou duas linhas e um círculo dentro de um computador bem primitivo e uma simulação rudimentar de um jogo de tênis, né? Esse jogo existe até hoje em versões um pouco mais avançadas, né? Que é você jogar a bolinha pro outro lado e se o adversário deixava passar, você teoricamente fez um ponto, né? Então é uma coisa bem simples ali, né? E desde da criação, né? Pra cá o videogame pôde evoluir bastante, mas na medida que os computadores e as tecnologias de motion graphics, de programação e de animação também, né? Toda essa esfera pôde evoluir junto, aí ele conseguiu também evoluir. E de início, como qualquer mídia assim, que acabou de ser lançada, acabou de nascer, ela se baseou bastante nas que anteriormente existiam, né? Então o videogame desenvolveu por muitos caminhos na cola das, né, das plataformas, mídias, né, que já existiam. Mas antes, como por exemplo os jogos de tabuleiro, que é uma grande referência para os primeiros e muitos outros jogos de videogame. Então tinha um joguinho de xadrez, que tinha alguma programação básica ali, e outros exemplos que é a partir do tabuleiro. E também, por exemplo, de outra mídia como o cinema ou até os livros, que muitos games, muitos jogos se baseiam na parte narrativa, né? Para construir uma história, umas que o jogador vai... buscar, vai descobrindo, vai passando, cruzando, né, pela história do jogo até conseguir o fim dele mesmo. Bom, mas a parte que interessa ao Sessão das 6 aí, nessa história dos videogames, é lógico, são as trilhas sonoras que tiveram um destaque nessa mídia, na grande maioria dos jogos, e marcaram aí, como foi o caso do Felipe André, você sempre associa a trilha ao jogo e acaba lembrando aí depois. E a trilha acaba por empolgar também a sensação do jogador, acho que tem tudo a ver, criar um clima ali no jogo, e além de ser muitas vezes trilhas divertidíssimas e inesquecíveis. Por isso hoje a gente escolheu tocar trilhas sonoras de jogos que foram lançados já há quase 20 anos e também trilhas dos jogos mais recentes e mais populares aí hoje em dia. Isso mesmo, até então trilhas de jogos de todas as épocas, desde que existem videogames modernos a partir dos anos 80, né? E o primeiro que a gente vai falar aqui é um dos personagens mais conhecidos dos videogames, que é o italiano Mario. Ele é um italianinho, Mario, encanador, que Mario. Que com a ajuda do seu irmão Luigi, né? Ele, e vários, uma porção aí de cogumelos falantes, estrelinhas brilhantes também. Feliz, tudo. Ele está sempre salvando a princesa Peach do temível Bowser, que é um crocodilo, um sei lá o quê, né? Uma tartaruga, né, acho. É uma tartaruga. Do mal, bem do mal mesmo. Daquelas cheias de pontas, assim, coisas estranhas. E o Mario, ele foi inventado no início dos anos 80 mesmo, no próprios anos 80, no ano 1980, por um dos diretores de criação da marca Nintendo, né? Era uma marca já de consoles, a marca japonesa Nintendo. E desde então ele já vendeu mais de 210 milhões de cópias dos... Acredite, você já só conhece 3 jogos do Mario, existem mais de 200 jogos do Mario. É, a maioria, alguns que ele é protagonista e outros que ele só faz uma pontinha ali. Exatamente. Que ele só participa, né? Com outros. E tem desde aí dos jogos de fase, que são os de aventura, aqueles mais, na minha opinião, os mais legais, como também os jogos de corrida, Mario Kart, putz, que eu gosto pra caramba também. E os jogos de esportes, Mario Tênis, Soccer Mario. E outros também de outras modalidades, como Mario Party, que é um jogo de tabuleiro. Engraçado, é Party e é tabuleiro. É, ele é baseado como se fosse um jogo de tabuleiro, assim. Ah, sim. Tipo, por exemplo, o jogo da vida, que você tem as casinhas, né, vai andando. O Mario Party é isso, só que de videogame. Então, e aí você tem uns minigames, que diz que você... Você segue os níveis. Isso, aí você vai gladiando com os outros competidores. Vocês lembram do Mario Paint, do Super Nintendo? Sim, você lembro. Você compunha músicas, pintava, você pintava, desenhava. Era para criancinhas mesmo. E como há várias músicas em um único jogo do Mario, e como há também, como a gente acabou de falar aqui, vários jogos do Baixinho Bigodudo, então a gente resolveu pegar alguns trechos de algumas músicas, de alguns jogos deles, né? E o interessante é ouvir a diferença de uma música do Super Mario World, por exemplo, ou do Super Mario Bros, e que era um jogo pro Super Nintendo, que é um videogame de 16 bits, então você imagina, a reprodução das músicas era bem baixa, né? A qualidade não tinha como ser muito boa. O que deixou bem característico, né? O som do videogame, né? É, que ficou bem, realmente, ficou até na cabeça. É o famoso MIDI, né? Que falam. E aí você pega, por exemplo, comparando com o do Super Mario Galaxy, que é um dos últimos jogos do Mario, que é um pro Wii, que é um... tem toda uma música, toda uma criada... Aliás, tem uma orquestra criada só pro jogo, que é a Mario Galaxy Orquestra, que foi feita pra fazer todas as músicas, né? Bom, então a gente vai ouvir aqui a primeira música do programa, sem ser o ouvinte, a música principal do Super Mario World, todo mundo vai lembrar quando a gente tocar, e que é... depois a música que é um dos mundos do Super Mario Galaxy, e no final é um pupurri, são 3 musiquinhas. Uma outra música do Super Mario World, só que tocada por um banjo, e é uma interpretação de um fã do jogo que a gente vai ouvir. Então vamos lá ouvir um pupurri de músicas do Super Mario. Thank you. Voltamos com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir um compacto de músicas do Super Mario. É, espero que alguns, acho que a maioria das pessoas que já jogaram deve ter lembrado, deve ter tido um momento de nostalgia. Agora a gente vai para um outro jogo, avançando 10 anos depois da criação do Mario, que é o The Sims, que é uma série de jogos eletrônicos de simulação de vida, criado pelo designer de jogos Will Wright e distribuído pela Maxis e pela Electronic Arts. O lançamento do primeiro jogo, como eu falei, foi em fevereiro de 2000, isso mesmo, fazem 10 anos, e são jogos onde se podem criar e controlar a vida de pessoas virtuais, que é o chamado Sims, que vem da palavra simulador, né, simulação. E dentro do jogo a gente pode, desde construir uma casa pro Sim, decorar ela, até personalizar ele, pôr as roupinhas que a gente quer, pôr as fisionomias e também as... o caráter dele, você pode construir tudo. As habilidades também, é, né? As habilidades, tudo que ele faz, você pode criar tudo, né? Ou seja, tipo um Buddy Poke, né? O Buddy Poke copiou. É, veio antes, né? O claro. Live também, acho que é antes. Isso, do é. É depois do The Sims, né? É como viver uma vida virtual mesmo, né? Que você faz do jeito que você quer, né? Que é bem uma ideia dos jogos aí, da última tecnologia. Bom, eu, por exemplo, eu gastava horas jogando esse jogo, assim, perdia tempo de vida, decorando a casa, adorava fazer a casa, baixar coisa na internet, roupa, cabelo, tatuagem, o que tinha. Porque aí as pessoas começam a inventar também os skins para os jogadores, né? E também tem o código para você ficar muito rico. Eu só jogava rica, gente. Não é, eu também. Não tem nenhuma graça jogar pobre. Só jogava não. Rica. Eu até rico. Fiz uma vez, mas não deu muito certo. Perdi a vontade de jogar. E dá pra... E além das criações que as pessoas fazem, o jogo também já... Pra quem tem menos criatividade ou não tem tanta habilidade, o jogo já vem com as coisinhas. Carro, aquário, roupa. E os pacotes de extensão também deixam quase ilimitado. É quase como se fosse sua vida de verdade, assim. Começa a ter... É, você pode virar um superstar, você vai pra faculdade. É... Você pode virar até um mágico, né? Você pode fazer magias, é, né? É, começa a virar palhaçada também, né? Começa a ter várias outras. Tem de tudo, né? E o jogo ficou tão famoso que na segunda edição dele... No The Sims 2, agora já tá no The Sims 3. É, eu cansei de ser sexy e produziu várias músicas que estão na trilha sonora do 2, do jogo 2. Isso mesmo. E o não posso deixar de comentar, assim, que é quase a sua vida de verdade, né? A sua vida de realidade. Aí você faz você mesmo. Aí você pode virar ser artista. Você faz você, faz seus amigos, faz aquele amigo que não gosta, que ficar junto com a amiga. É, gente, o jogo ele atraiu aí uma grande quantidade de fãs, tendo aí sendo entrado pra história como um dos jogos mais vendidos, né? É, em 2002 ele entrou pra história como o jogo mais vendido de computador de todos os tempos. E aí criaram modelos do jogo para outras plataformas também, como Nintendo DS, PlayStation 2, Game Boy, Xbox e até uma versão remodelada aí do The Sims 2 para celular. Aliás, do celular pro Mega Drive. Então agora a gente vai ouvir uma música, o tema do The Sims 2. Toca aí, Ana. estão ouvindo aí a trilha do The Sims 2, super característico, né? De quem já jogou sabe exatamente do que se trata. E agora a gente vai falar de um outro jogo que chama God of War. A gente vai tocar uma música do 1 e do 2. E é um jogo que tem no decorrer da sua história a presença de vários personagens da mitologia grega. Ele é um jogo de luto, e... mas então que vai se inspirar aí nos personagens da mitologia grega. O herói do jogo, por exemplo, é um espartano que se chama Kratos. E a sua história foram inventadas... A história do Kratos foi inventada pro jogo. Mas outros aspectos da história dos outros personagens do jogo estão envolvidos diretamente com a mitologia grega. Por exemplo, os mitos dos grandes heróis como Perseu, Prometeu, Teseu e Ícaro. A lenda do Pegasus, da Medusa. E além de se inspirar claramente nos deuses do Olimpo. Zeus, Ares, Atena e também nos titãs. Como Gaia, Cronos e Atlas. É um jogo... Nossa, eu joguei o 1 e o 2 inteiro, zerei, mas confesso, zerei no modo iniciante. Mas, nossa, é um jogo muito bonito, assim, tudo muito bonito. Eu adoro mitologia grega, então eu gostei muito do jogo, assim. E é um jogo que mistura ação e aventura com o estilo do RPG, assim, também. O personagem Kratos, ele enfrenta aí vários tipos de monstros e também tem que solucionar uns enigmas, né, e obstáculos para poder aí continuar na tarefa dele. O jogo, ele equilibra muito bem ação e raciocínio, né? Às vezes tem jogos muito de ação, outros muito de raciocínio. Esse ele equilibra bem. E ele é tendo influenciado, então, muitos jogos que veio depois do seu lançamento em 2005, né? Tem uma curiosidade desse jogo que ele possibilita que os iniciantes consigam ter um bom rendimento, assim, no jogo, né? Porque você não precisa apertar os botões numa sequência exatamente ou ter uma sincronia muito boa, né? Pra apertar os botões e fazer golpes diferenciados, né? Qualquer... Se você perde um pouco a sincronia, ele ainda aguenta e manda um golpe bem legal, assim. Acho que até isso tem tudo a ver com o personagem mesmo, já que é um guerreiro espartano que tá com sede de vingança... Então ele realmente atira para todo lado, golpeia todo mundo para todo lado, né? Nossa, é muito bonito. É, um jogo muito bonito mesmo. E a trilha do jogo também segue essa, o estilo épico, né? Toda essa beleza. E evidenciando aquela grande eloquência, né? Que todo o mundo grego possui e traz junto a ideia, né? Então as músicas são quase todas instrumentais, utilizando-se mais dos instrumentos metais, né? E os vocais são bem próximos à ópera até. Vocês estão ouvindo aí agora... Uma música da trilha sonora, que tem uma grande, essa grandiosidade, né? Aí a gente vai ouvir duas músicas. O The End Begins, a primeira, que toca por quase todo o jogo, nos momentos que o anti-herói Kratos está batalhando. E a outra é a música do chefão final, entre aspas, né? Que é o Zeus, que ele meio que treta ali, ele tem uma briga com o grande deus do Olimpo. E essa música toca nessa luta. Então a gente vai ouvir The End Begins e a outra chama Zeus. voltamos aqui com Sessão das 6. A gente acabou de ouvir duas músicas da trilha sonora do God of War. Uma chamada The End Begins, que foi a primeira, e agora a Zeus. E vamos para um outro videogame, outro jogo, né? O Sonic, que é um outro personagem aí famoso dos videogames, mais especificamente do velho Mega Drive. E ele é um porquinho-espinho azul, ou um ouriço, não sei direito que bicho que é ainda. Mas o importante é que ele é azul e ele foi criado até para ser um mascote da Sega, que é a criadora do Mega Drive e do próprio Sonic, por isso que ele é azul, para combinar com o logotipo da Sega, que é azul também. E ele tem aquela velocidade incrível e é um personagem bastante carismático, que vive ali uma velocidade, que vive a vida. Chega na Sega ali, que é um curioso que vive a vida com uma série de aventuras, né? Então você já vê o carisma que ele traz. E realmente jogando o jogo a gente percebe assim uma certa dose de vida louca ali nele, porque acho que muitas fases tem um clima meio alucinado, assim, meio louco, assim, muito porque por causa da velocidade, né? Você pega, por exemplo, uma fase, a Cassino Night Zone, assim, é uma fase que você fica até hipnotizado de tantos gráficos e tanto rápido que as coisas passam e o próprio Sonic passa por ela, né? Bom, e além do fato do Sonic ser um clássico, né, outro motivo que fez a gente escolher colocar o Sonic aqui nesse programa de videogames foi um boato em torno da trilha sonora do jogo. Quando o jogo foi lançado pra Mega Drive, né, quando o Sonic 3, na verdade, foi lançado lá na década de 90, surgiu uma especulação que talvez quem tivesse assinado a trilha sonora teria sido Michael Jackson. Só que o nome dele não tá nos créditos do jogo e existem dois motivos para isso, assim, dois boatos. O primeiro seria que quando ele viu a trilha executada para o videogame, em MIDI, como a tecnologia cai, como o som fica bem porcaria, né, depois, antigamente. Reduzido, né? Com a qualidade reduzida, ele não gostou e quis tirar o nome dos créditos. E um outro possível boato... O jogo é de 93 e de 94, bem na época que estourou o escândalo de pedofilia, no qual o Michael Jackson estaria envolvido, e aí a SEGA achou melhor retirar o nome do astro para não associar então o Sonic ao escândalo de pedofilia. Aí fica aí pra gente descobrir qual terá sido o motivo, ou talvez nem tenha sido mesmo o Michael Jackson. É isso aí, independente do motivo então, a gente trouxe aqui uma música do Sonic 3, e é uma música da sequência final do jogo, que aí foi então supostamente feita pelo Michael. E a outra dele lançada em 95, né, que é a música Stranger in Moscow. Que se a gente reparar bem, elas guardam semelhanças entre si. E então a gente vai ouvir essas duas músicas na sequência, né? Também tem outras três músicas que também possuem uma melodia ou uma batida que se parece com a música do jogo, né? Que é a razão aí da especulação. Isso, as músicas se parecem com as músicas do Michael Jackson. Então a gente vai ouvir os créditos finais do Sonic 3 e em seguida a música Stranger in Moscow do Michael Jackson. a gente estava ouvindo, a gente está ouvindo aí no fundo, né? Continuamos ouvindo Stranger in Moscow, do Michael Jackson. E antes a gente ouviu os créditos finais do videogame Sonic 3, da SEGA. E agora a gente vai começar a falar dos jogos de corrida, né? Esse gênero, ele começou em 76 com um fliperama da Atari, Night Driver era o nome do jogo, né? Ele envolvia e dirigia à noite sem bater. E um dos primeiros jogos a envolver realmente uma corrida foi o Pole Position, de 82, desenvolvido pela Namco, da Atari. Vocês lembram? As pistas mudavam de cor, tipo, às vezes, os mais legais eram os de noite, assim. Eu joguei bastante esse jogo na Atari. E aí, pra quem não sabe, tem uma divisão entre os estilos de jogos de corrida, que tem as corridas de simulação, que se entram aí tem tipo um realismo mesmo em relação à troca de marcha e tal. São, por exemplo, o jogo Fórmula 1, e tem outro também, um estilo arcade, que é aqueles que não tem compromisso com a realidade, né? Que é o Need for Speed, que por exemplo. Se importa só com a velocidade e com os efeitos, né? Exatamente, né? E também tem uns jogos que acrescentam um combate entre os carros, né? Como o Twisted Metal e o polêmico Carmageddon, incluindo até atropelar pessoas. Ou se atropelasse velhinhos ou crianças, ainda ganhava mais pontos, né? Era um jogo polêmico. Na época que foi lançado, E também tem a série Mario Kart, que você podia arremessar objetos nos outros adversários, né? E o Burnout também, que deveria gerar acidentes de trânsito com ele. Bom, e a gente, mesmo que esses estilos, como o Maurício falou, que o arcade não é tão comprometido com a realidade, por exemplo, no Burnout Paradise, tem muita relação entre a maneira como você joga e o funcionamento físico do carro mesmo, por exemplo. É um pouco mais realista, tanto quanto ao funcionamento, mas também, por exemplo, quando o carro bate, ele se despedaça, não fica aquele carro bonitinho até o final do jogo. E da série que a gente vai, do jogo Burnout Paradise, nós vamos ouvir uma música do Guns N' Roses, que está no último jogo da série, que é Paradise City. Vamos ouvir lá então. Take me home. Estamos de volta com a sessão da C. A gente acabou de ouvir Paradise City dos Guns N' Roses do jogo Burnout Paradise. E agora a gente vai falar de um outro jogo chamado Katamari, que é um jogo que espalhou aí pelo mundo dos games uns personagens peculiares, né? Fofinhos, estilosos e com muita cor, né? Porque é um jogo bem colorido. E o jogo se baseia no seguinte: você é o Prince, o personagem principal, né? E você tem que ir empurrando uma bola estranha, diferente, né, que vai grudando as coisas, tudo que ela esbarra no caminho. E desde formiguinha, tachinha, fósforo, até chegar a objetos bem maiores, como elefantes, carros e até prédios grandes. E dependendo do tamanho que essa bola chegar, você pode até pegar nuvens no céu e outros objetos. A ideia é de quanto mais objetos você pegar, maior ela vai ficar. E essa bola com tudo grudado chama-se Katamari. E na mão do pai do príncipe, que é o rei do cosmos, ela vira um planeta, uma estrela, alguma coisa assim, pra preencher o universo que tinha acabado de ser destruído, né? E esse jogo, ele acaba atraindo bastante as meninas, né? Até agora, tudo bem, meninos e meninas jogam bastante, mas o The Sims atrai bastante. Mas uma coisa que atrai as mulheres pro jogo é, além da jogabilidade, mais fácil. O design também ser interessante, né? Acho que é uma coisa que as meninas prezam pra escolher um jogo. E o design do Katamari é bem peculiar e muito bonito. O jogo acabou ganhando o prêmio no Good Design Award de 2004 no Japão. E é a primeira vez que um jogo de videogame ganha esse prêmio. É bom lembrar que esse é um prêmio de arquitetura e design. E de design também de produtos e tal. E foi a primeira vez que um videogame, um jogo ganhou. Não é específico pra videogame. Não, né? Não é. E também ganhou outros prêmios nas categorias de design e videogame em festivais pelo mundo afora. Além de ser muito popular, o Katamari tem um estilo bem fascinante e é contagiante aí pra quem começa a jogar. Outro ponto forte aí da série, dessa série do Katamari, que inclui 1, 2, 3, 4 jogos, é a trilha sonora, que é bastante vasta e eclética, né? E ela foi saudada, e ela é muito saudada como sendo muito imaginativa e original, assim como o jogo. Então essa trilha, ela possui jazz pesado, assim, tem desde jazz bem pesado, com influências de samba, música experimental e uma mistura interessante de vocais japoneses, né? A gente vai ver aqui duas músicas da série Katamari, que estão no jogo Katamari Damacy, ou Damacy, sei lá, que é uma chama-se, uma delas é Katamari on the Rock, e a outra é Que Será, Será. A gente vai escutar essas duas músicas aí. taba taba taba taba taba taba taba taba taba taba taba taba taba taba. My life, let's roll up to be a single star in the sky. I hear you calling me, I wanna word you up into my life. Let's love up to make a single star in the sky to you. Voltamos aqui com sessão das 6, a gente acabou de ouvir Katamari on the Rock e antes e agora Que Será Será, as duas músicas da trilha sonora do jogo Katamari. E emendando o Katamari, a gente já vai pular para o Sessão Brasil, que é a sessão que há uma música, né, brasileira. No caso, ela tá num jogo não brasileiro, um jogo japonês, mas é um jogo que, como o Maurício falou, a trilha sonora tem influências do samba do Brasil aqui. E aliás, essa música que a gente vai ouvir, que chama Lé Samba, ela é uma regravação, uma outro estilo dessa música Katamari on the Rock que a gente acabou de ouvir, só que num estilo com samba, né? Um estilo brasileiro. Até o começo dela parece que a gente tá no meio do carnaval, é muito interessante. E aí eles cantam baseado num estilo do samba, né? E aliás, a trilha sonora, tanto do... Esse primeiro Katamari até tem menos, mas os outros tem várias regravações de músicas que já existiam no Katamari antigo ou num outro jogo. Eles fazem muito essas regravações, essas ressignificações das músicas, né? Então a gente vai ouvir a música Lé Samba, da trilha sonora também do Katamari. É uma música bem curtinha, mas é bem interessante que tem esse estilo do samba, né? Vocês acabaram de ouvir nossa música do Sessão Brasil, Lé Samba, trilha do jogo Katamari. E agora a gente vai então falar da agenda da programação de cinema aqui de São Carlos. Como a gente está aí no finalzinho de dezembro, durante os meses de final de dezembro, depois de janeiro e fevereiro, os cineclubes que têm ligações com as universidades acabam não acontecendo durante essa época. Eles fazem aí uma pausa, praticamente todos os cineclubes, mas para voltar com força total em 2010, junto com o ano letivo. O Cine Fiscar, por exemplo, teve sua última e tradicional sessão nessa última quarta-feira, que contou com as exibições dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de curso da Imagem e Som. Então, mostrou lá os curtas-metragens do pessoal. Parabéns a todos que tiveram seus filmes exibidos. O Cine São Roque tem hoje a sua última sessão, uma sessão especial de Natal, que vai contar com uma caça ao tesouro, sendo que o próprio tesouro vai ser o filme da sessão. É um DVD com 4 curtas-metragens brasileiros. Então, também contando com a presença do Papai Noel, de um trenzinho, vai ter lá um monte de coisa no Cine São Roque. O CDCC, por exemplo, volta só no dia 6 de fevereiro de 2010. Vai passar o filme Metrópolis, mas quando chegar lá em fevereiro a gente repassa essa informação e o Cine Quanon parou suas atividades no último, na última terça, dia 24 de novembro. Então lembrando, hoje tem Cine São Roque às 8 da noite com sessão especial de Natal. É, e você que gosta de outros filmes que não, os comerciais aí também, é, a gente pode conferir os filmes no Sesc. E além dos outros cinemas, os Iguatemi e o Cine São Carlos. Lá no Sesc, hoje tem a Mostra de Cinema Contemporâneo Francês, como está já rolando há algum tempo, com o filme Assassinas, é às 8 da noite hoje também. É um filme feito na França em 2006. E no sábado e domingo, né, amanhã e depois, tem o filme Deixa Ela Entrar, que é um filme sueco, de 2008. E agora no Cine Iguatemi, esses todos que a gente falou, ah não, o Sesc também era pago. Mas é, agora os cinemas maiores, temos o Cine Iguatemi, que está passando o filme Atividade Paranormal, o filme 2012 e o filme Lua Nova. No Cine São Carlos, está passando a animação Tá Chovendo Hambúrguer, só o final de semana, né? O filme Lua Nova e o filme Substitutos com o Bruce Willis, que é uma adaptação de história em quadrinhos. E na quinta-feira, dia 17, né, às 10 horas, vai estrear a pré-estreia do filme Avatar, que é o... do mesmo diretor de Titanic, é uma ficção científica. Na próxima quinta, então, não percam a pré-estreia mundial do Avatar. E agora a gente termina, então, a nossa agenda. Vamos ouvir um pedacinho da música Fight the Power, que é uma música do grupo de rap Public Enemy, um grupo famoso de rap americano da década de 80. E eles estão presentes na trilha sonora da animação Tá Chovendo Hambúrguer. Vamos lá ouvir Fight the Power. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the powers that be! As the rhythm's designed to bounce with cows, is that the rhyme? Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start of work of art to revolutionize, make a change, something strange. Isso aí, a gente tá ouvindo Fight the Power do Public Enemy. E agora o Sessão das 6 vai ficando por aqui. Está acabando aí mais um Sessão das 6. O último ao vivo do ano. Então, sei não, lá. A gente tem, não, a gente tem o próximo. É verdade, tem, desculpa. Esse é o penúltimo. Penúltimo. Vocês vão ver nas suas férias. Acessem o nosso blog para escutar todos os nossos programas até agora, que é o sessãodas6.blogspot.com. Ou manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com, e participe como sessão ouvinte. É muito legal, a gente liga pra você e você faz aqui ao vivo. E a gente liga pra você, estando você em qualquer lugar do Brasil e do planeta, por que não? Agora então vamos dar um beijo pra galera que curtiu aí com a gente o Sessão das 6, pro João, pro Daniel lá do Rio de Janeiro que tá ouvindo a gente, pra Gabriela Nogueira. E é isso, esse programa é uma realização de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino. E é isso aí, a gente convida a todos a irem ao cinema. Agora tem a sessão às 8, a última sessão no Cine São Roque. Vários filmes acontecendo em São Carlos. Então, vejam filmes, ouçam as trilhas dos filmes. E no caso de hoje também, se você tiver a oportunidade, jogue videogames também, se divirta. Um bom final de semana a todos, uma boa noite e até o próximo programa. Boa noite, galera. Was a hero to most, but he never meant to me. Is he straight out racist? The sucker was simple and plain. Motherfucking in, John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready. I'm hype cause I'm amped. Most of my heroes don't